Os vi perdidos vagando com suas almas vazias, com seus egos feridos e suas línguas ferinas, olhos vazios e perguntas vazias, muitas palavras com pouco valor, muita atitude sem nenhum amor. Senti um louco sabor de se estar sozinho no mundo, a vida e a morte em um só segundo. Eu agradeço o amor de minhas mulheres, a alegria, os prazeres, a noite em claro ou no sereno. Eu morri, eu voltei e voltei pleno, desde o início da vida, do vício, do ócio, da fala. Por que essa parede invisível? Você, mas quem pra chegar nesse nível? Ninguém leva minha alma, minha fúria, minha calma, meu karma. Eu só vivo e cumpro o dharma. Sou forte na luz igual Karna. Sou quente, a saliva é lava, o repente que nunca trava. Eu tenho a mais forte arma e não temo mais essa trama. Eu tenho a mais forte arma, a alma dos que mais amam e a voz que jamais se cala.